Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Alô, alô, W Brasil, aqui é Tatiane Damasceno. E aí, meninas, tudo bem? Chamo aqui as parceiras Fafi Prado e Joyce Jane Teixeira. Salve, salve! Salve, Tati, Joyce, Núcleo Niquimpa aqui. Quem tá falando é a Fafi Prado em mais uma conversa aqui no nosso terreiro. Aí, aí! Salve, meninas! Salve nossos parceiros e parceiras que nos escutam aqui, que nos acompanham no Diáspora, a cor da nossa cultura entre encontros e redes. Salve, salve a todos e todas e todes! Hoje aqui com a gente a nossa espetacular Genilce dos Santos, mais conhecida como Mãe G, e a Lorixá do Axé Laqueto e Leogum Alada Meji, terreiro de Candomblé, do qual é matriarca, formada em pedagogia pela Faculdade Chafique, tem dois filhos biológicos, além de muitos filhos de coração que a religião lhe deu. Ao Candomblé, dedica grande parte da sua vida, pois iniciou na religião com 20 anos de idade e exerce com muito amor e carinho até hoje o seu posto de Elorixá. Já deu seu salve e a sua bênção pra gente, Mãe Gê. Olá, pessoal. Aqui é a Lorixá Genilce de Ogum, conhecida como Mãe Gê. Salve, sejam bem-vindas. Beijos. Que são os adultos? Mãe, eu acho que a gente pode começar realmente bem do princípiozinho mesmo, né? O que são os odus, mãe? Olá, meninas. O que eu tenho a dizer a respeito dos odus, que é uma situação muito complexa. Os odus é um... Os odus significa destinos de cada um. E é um oráculo muito complexo, porque cada um tem um caminho, cada um tem um destino, cada um tem uma forma de viver. E muitas vezes isso está relacionado ao próprio Odu de cada um. E aí fica meio dificultoso você falar assim de uma maneira geral, porque cada um tem no seu corpo 5 Odus, né? E são caminhos diferentes na mesma pessoa. No universo nós temos O Batalá, O Lorum, O Lodumar, O Lixaná, O Lixalá, O Lixanilá, O Urumilá, O Duduá e os Oxalás e Fá. É um destino individual, são 16 Odus a base e 256 Osomodus. O Ori é a cabeça, o Ipori, o local onde moldam-se as cabeças, a Jalá, aquele que faz parte das cabeças de cada um e do destino de cada um. Tem o orixá, tem os planetas, Terra, né? Que é um que vem seguindo os caminhos de cada um, né? Tem o destino individual, tem o universo, o destino individual, tem o Ipori, tem os orixás e tem o planeta Terra, né? O Odu é aquele que traz o indivíduo até a Terra com os seus promenores, com o seu próprio destino. Maravilhoso, Mãe Gê. Eu sei que falar sobre Odu, né, sobre os Odus, ele é complexo, porque, de fato, ele faz parte, né, de uma ciência. Eu acho que a senhora poderia falar pra gente a respeito do Orumilá Ifá, né? O que é Orumilá Ifá, né? Porque estudando sobre os Odus, a gente vê que os Odus, né, ele possui aí 16 caminhos, né? Esses 16 caminhos, né, eu lendo aqui um pouco o livro, né, O Caminhos de Odu, do professor Genô Miranda Rocha, né, que ele aprendeu tudo com Mãe Senhora. Enfim, aí ele traz lá, né, esses 16 caminhos, sendo que cada caminho, eles são compostos, né, por um conjunto de orixás, sendo que cada caminho virá, né, lindamente sendo trazido, né, por um Itan, né, que a gente vai ter um programa aqui falando sobre os Itans, aguarde um pouquinho, Amores e Amoras, né, falando, né, e tudo isso que a gente está colocando aqui é para a gente ver, dimensionar a beleza, primeiro, que é o candomblé queto, e também para que você, educador e educadora, né, e sociedade de uma forma geral, perceba não somente a beleza, mas o quanto há de conhecimento e sabedoria dessa forma, dessa prática de estar no mundo, né, dessa filosofia de vida, como a mãe G também, né, disse na conversa anterior, e que se você, Amores e Amoras, não escutou esse programa, eu recomendo que você vá até lá, escute esse podcast, né, sobre o candomblé queto, e trazendo aí, né, essas histórias, né, desses orixás. Então, eu acho assim, para resumir aqui um pouco, né, eu acho que a gente pode falar um pouco de Orumilá, né, qual a importância de Orumilá e Ifá dentro dos Odus, né, há ligação, não há ligação, enfim, mãe G, o terreiro de discussões e alimentos é toda da senhora. Querida, Orumilá Ifá, ele tem toda, é o primordial dentro dos Odus, porque é através de Ifá que você vê todos os Odus, é ele que traz todos os Odus, é ele que determina, né? O Ifá que determina o Odu de cada um, né? Que cada ser humano, ele nasce com o seu próprio Odu. Então, através do Ifá, através da numerologia, você acha os cinco Odus que cada ser tem no seu corpo. Que é o Odu de nascimento, o Odu de caminho, o Odu da esquerda, o Odu da direita e o Odu da placenta. Tudo tem a ver, tudo tem a ver com Orumilá Ifá, né? Então, esses Odus que eu acabei de falar, eles são permanentes e tem os Odus do dia, dos dia a dia, que Ifá, Orumilá Ifá, ele vem determinando o que você tem que fazer. Então tem os Odus fixos e tem aqueles que vão respondendo dentro do seu jogo no dia a dia. Nossa, mãe, que lindo, né? Que lindo esse saber, né? Que lindo essa ciência, né? Que lindo você ter uma ciência, né? Que a partir dessa matemática, né? Que a senhora está colocando aí, né? Traz os caminhos, traz o destino, né? E o quanto a gente também pode, quanto também é uma ciência de observação, né? De saber, né? Que a cada escolha há vários caminhos, há várias perspectivas de olhar para isso, né? Eu acho espetacular essa questão dos Odus nesse lugar, sabe? Apesar de você ser uma pessoa, essa pessoa, ela pode trazer várias possibilidades, né? O que eu acho lindo dessa ciência, né? É que há várias possibilidades, muitas formas de apreensão de uma mesma realidade, de se pensar uma mesma situação e de ser também nesse mundo com tantas possibilidades. Acho espetacular. Fafi, com você. Queria aproveitar já pegar o gancho aqui do que a Joyce trouxe, dessa possibilidade enorme de leituras, né? Que tem maneiras da gente ver, das maneiras da gente elaborar as nossas perguntas também, né? Mãe G, sobre isso que eu queria falar. Esse oráculo, né? Essa forma de abrir esse destino, ele também vai mudando conforme mudam as nossas inquietações? Ou seja, a gente vai mudando junto? O Odu, ele é relacionado com cada ser humano. Então, o ser humano, ele tem cinco caminhos de vida, né? Ele tem três caminhos de vida e cinco destinos. Então, cada um desses vai assim. Os três períodos de vida que você tem é quando você nasce aos 20, dos 20 aos 40, dos 40 aos 60. Então isso vai mudando de acordo com o que você vai passando, né? Mas tem odus que eles são fixos na vida de cada um, os odus. Os odus que nascem com você, eles são fixos, né? Que são os cinco que eu falei, os cinco primeiros. Que é o do Ori, o do Essé, da Pauci e a Pautum. Esses daí são fixos. E tem aqueles que você vai, que vai mudar. Cada vez que você joga, é uma situação diferente que tem na sua vida. Então, com isso, você pode ajustar com a sua iniciação. Alguns problemas da sua vida, você ajusta com a sua iniciação. Então, tem assim uma mudança maior em relação a isso. Agora, se você não é iniciado, aí você fica naquela situação. Vai e volta, então aquele... Tem aqueles odus que eles são mais prósperos na sua vida, tem aqueles que são mais lentos. E aí, se você não tiver aquele empurrão, aquela ênfase, você vai ficar sempre naquela água morna, como se diz. Tem o Ori, tem o Oju Ori, tem o Ikoko Ori, tem o Pautu, a Pau Sim. E o Voducar, que é o centro da cabeça. Então, essas mudanças é de acordo com o que cada um, né, queira para a sua vida. Então, tem aqueles que têm aquele destino ótimo, divino, maravilhoso. E tem aqueles, né, que sofrem-se muito mais para atingir os seus objetivos. Tudo isso está relacionado ao Odu, que na realidade é o destino. Entendi, Mãe. Queria saber um pouquinho melhor sobre isso que a senhora falou, né, a respeito da iniciação e também sobre jogar, né? Seria jogar búzios para que nós descobrirmos nossos odus, né? E essa parte mais técnica que eu gostaria de saber. E também saber se essa informação é dada a partir do momento que a pessoa faz a sua iniciação, né? O que eu percebo é que tem algumas pessoas que não são iniciadas no candomblé e elas, porventura, acabam procurando algum lugar onde se jogue búzios para descobrir essas informações, seus caminhos, né? E eu queria saber se a senhora acha que é ideal, né? Ou somente para quem realmente faz parte dessa filosofia, que é o momento certo da pessoa saber os seus caminhos, o seu destino, seus odus, seus orixás. Ou se as pessoas que não se reconhecem enquanto parte desta religião, desta filosofia, se essas pessoas também podem descobrir essas informações, procurar uma mãe, como a senhora ou outra, e descobrir essas informações que vão delinear o seu caminho. Quando a pessoa se acha necessário, só através do jogo de búzio, né, que você descobre realmente isso, não é assim por acaso. Tudo é através dessa filosofia de jogo, né, de búzios, né, conhecer os odus, é tudo através de Ifá, né, que ele que responde no jogo de búzios. E tem aquelas pessoas, e tem aqueles africanos, né, que jogam o Pelé Ifá. Então é através do jogo de búzios e é através do jogo de Ifá, né, de o Pelé Ifá, que você acaba, que você descobre. Aí você descobre o seu orixá. Aí você descobre o seu verdadeiro caminho, né? Tudo assim, através do jogo mesmo. Suposições não é conveniente. Ah, eu acho que você... O achismo dentro da religião é meio falho, é meio superficial, é meio abstrato. Então, para você saber realmente do seu destino, da sua vida espiritual, só através do jogo, realmente. Não tem como você descobrir isso numa internet, ou num pai Google, ou mãe net. Então fica muito vago, muito superficial. E é de acordo com a minha fala anterior, né, na outra entrevista, era em relação a isso que eu estava falando, que para você descobrir a sua verdadeira origem, é tudo através do jogo. O achismo é muito vago. E aí, se sentindo bulinados? Bulinadas? Então daqui a pouco a gente volta, feras. Rolo do maré Norum falou, o batalá desce, vai criar um mundo aprazível de estar bom. Pra se louvar, que tenha fogo, água e ar, mandei o Dudu a lhe ajudar. O Sala vá fazer da Bahia uma terra festeira. Na Bahia quero um jardim sem nada faltar. Jardim de Alá, Obi, Urubu, Orixá, Lemba, Calunga, Mutalambô, Senhor do Bom Fim, Santo Antônio e Santa Bárbara, São Francisco Padroeiro, Nossa Senhora da Conceição e Nosso Senhor dos Navegantes. Quero mais uma grande comunhão de amor com meu povo, Banto, Xeje, Gueto e Nago. Meus caboclos, preto, velhos e erês, deixa gira, gira com inquis, voduns e orixás. Agu, agu, laroie, laroie, abre os caminhos, Exu. Vence as demandas, Ogum. Agô, agô, agô, agô. Traz a justiça, Xangô, caô, cabecilho. Agô, agô, Odé, coro, modé. Traz abundância, Odé. Agô, eu invoco a força das Iabás. Ora e eu, Oxum. Agô, reparei, Yansan. Agô, agô, Odoia e Emanjá. Agô, Saluba, Nanamborocô, Yayalode. Agô, agô, babá. Agô, babá, oba, luaiê. Atotô, babá. Epa, babá, agô, Oxalá, dá-nos paz, Oxalá, traz a paz, Oxalá, traz a paz, Oxalá, traz a paz, Oxalá. Agô, agô, Iago, o babá, o leme, nazo de deolor, o modo peu. Avô, avô, avô, babalodê. Babalodê. Babalodê. Babalodê. Babalodê. Babalodê. O babá, o leme, nasceu de Deus. Acabamos de curtir Convênio no Orum, do álbum Fogueira Doce, lançado em 2017 pelo espetacular Matheus Aleluia. Convênio no Orum é uma súplica ecumênica por grande comunhão de amor entre os credos e os povos afro-brasileiros, sem jamais diluir o elo indestrutível entre o Estado mais negro do Brasil e a seminal África. Matheus Aleluia preserva e ao mesmo tempo amplia tudo aquilo que tem sido produzido desde a década de 1970, quando atuou como integrante de Os Ticuãs, revolucionando a música brasileira ao incorporar cânticos de candomblé, filosofias africanas e a força ritualística dos terreiros ao samba e aos outros ritmos locais. Gente, é isso. Espetacular! Não tem outra palavra para poder falar desse álbum, que é lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Está lá disponível em todas as plataformas. Recomendo, recomendamos demais aqui da Inquimpa que você conheça essa obra de arte divina. Oi, gente. Meu nome é Elisete, eu sou psicóloga e eu estou passando para dizer que eu escuto Diáspora, a cor da nossa cultura de encontros e redes, porque tem a minha cara preta. Ouçam também. Como vocês estão? Torço para que estejam todos e todas e todes muito bem. Sim, a vacina saiu, mas a questão é, quando é que essa vacina vai chegar até a gente, não é mesmo, amores e amoras? Sendo assim, a gente continua ainda gravando o nosso Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes no modo remoto, evitando aglomeração, usando máscaras, lavando as mãos, usando álcool em gel. Tudo isso para que a gente permaneça vivos, vivas e víveis, porque esse é o nosso maior ato de resistência nesse momento e nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil. É isso, amores. Diáspora. Estamos aqui filosofando, bulinando, né, a respeito dessa ciência oracular, né, que são os Odus, com a nossa espetacular Mãe G, né, e nós vamos caminhando aqui, né, para as considerações finais. E eu gostaria, Mãe G, que a senhora dissesse aqui para a gente, né, o quanto o saber dos Odus pode nos auxiliar, né, enquanto educadores dentro da sala de aula, né. O Odu, ele traz, né, os itãs, que são os mitos, né, as histórias, ele traz os cálculos, né, que são aí, né, esse cálculo para se saber os Odus, né? Então, ou seja, a gente já pode falar aí, né, de literatura, a gente já pode falar aí de filosofia, a gente já pode falar aí de matemática, enfim, que mais, aonde mais a gente pode, no que mais o Itam pode nos auxiliar dentro da sala de aula e aonde mais a gente pode buscar saber, né, não, dentro dos terreiros, né, escutando a partir das oralituras, né, dessas IAs e desses babas, né, sobre os itãs, mas aonde mais aqui fora, né, dos terreiros a gente pode buscar, né, auxílio para ter o conhecimento necessário dos itãs como uma forma de pedagogia dentro das nossas salas de aula. O que a gente pode falar em sala de aula a respeito de Odus? Você não pode falar muito, né, porque é mais a parte do segredo, é mais a parte do EO que a gente fala, né? Então, a única coisa que você pode realmente trazer para as salas de aulas em relação ao Ifá e Opelê Ifá são realmente os Itãs, que são muitos, né? Você teria que ir numa profundidade bem maior. Aí você teria que ir atrás do Caminhos de Odum em relação a isso. Você teria que ir atrás de livros, mas não trabalhar esses livros que são livros de oráculo. Não poderia trabalhar muito dentro da sala de aula. Só matematicamente mesmo, culturalmente, né? Historicamente, você poderia trabalhar como história, né? Histórias mesmo. Aí você pode pegar em relação a isso, pegar, falar historicamente mesmo, né? Não é porque se você pegar via destino, é muito complexo, que você pode buscar esta ciência mais a fundo. E aí você teria que ter limitações para trabalhar em sala de aulas. O próprio candomblé tem a hierarquia. E em relação ao que eu estava te falando, em relação ao conhecimento, você pode ir atrás do livro Ifá Divination, que aí é uma coisa mais profunda, que eu acho que seria muito complexo para a cabeça das crianças em relação a isso, porque teria que ser uma coisa muito, mas muito bem explicada para as crianças não se perder pedagogicamente. Por isso que eu falei, qualquer coisa, qualquer situação que vá trabalhar dentro de sala de aula da cultura afro, primeiro, sem sombra de dúvidas, tem que fazer um trabalho muito especial com os professores, porque eles têm que ter uma base para passar para as crianças. Então, a reeducação cultural, como eu falei, e torno a repetir, a reeducação cultural tem que começar pelos professores, que aí eles vão ter base para passar para as crianças. Porque, como eles são leigos, eles vão ensinar umas coisas aleatoriamente, aí fica muito conturbado. Então, os professores têm que fazer esse trabalho, primeiramente, culturalmente, eles têm que fazer esse trabalho para eles repassarem para as crianças, porque passar para as crianças besteira, coisas pela metade, uma cultura pela metade, uma cultura que não é verdadeira, também não é viável. Muito importante isso que você está colocando, mãe G, né? Que é isso, né? É uma ciência que traz, né, os seus fundamentos, os seus mistérios, né? E é preciso que haja, e traz o sagrado também, né? E eu acho que isso também é muito lindo, né? Estudar a dimensão do sagrado, né? Nessa questão da filosofia também, né? Além desse livro Caminhos de Odu, né? Que eu acompanhei aqui, do professor, do professor Agenor Miranda Rocha, né? Que aprendeu com a Mãe Senhora, eu também busquei conhecer algumas coisas de uma filósofa nigeriana chamada Sophie Oloile, e eu conheci essa filósofa, né, soube dela através de um outro filósofo espetacular que eu adoro muito, que a gente daqui da Inquimpa chama de nosso crush, que é o professor Renato Nogueira, né, porque Sophie Oloile, ela traz, né, Orumilá como um filósofo do século V antes da Era Comum, né, e ela traz, assim, ele como esse filósofo que existiu nesse século V, antes dessa Era Comum, trazendo essa ciência como uma filosofia mesmo, né? Então, eu acho muito lindo isso que a senhora está colocando, muito lindo. Também, nem todo mundo que é iniciado de orixá, eles têm esse conhecimento de Odu. Ele tem conhecimento de jogo, porque tem uma hierarquia. E a pessoa tem que ter um dom, tem que ter equilíbrio, tem que ter tudo, tem que ter um conhecimento para não estragar a vida do outro. Então, realmente, tem que ter um conhecimento profundo, que você leva anos para aprender, para depois passar para o outro. Pelo fato da nossa religião ser oral. Então, temos que aprender muito para depois passar para alguém, para não estragar a vida do outro, para não falar besteiras, para o outro. Então você tem que fazer um apanhado mesmo, um ensinamento mesmo, ter um aprendizado mesmo, para depois passar para o outro. E assim, mãe Gê, gratidão profunda por estar aqui com a gente. Meu, foi demais essa conversa sobre os Odus. Eu acho que assunto e papo como esse, né, dentro do nosso terreiro de discussões e bulimentos, é preciso que haja sempre, para que a gente quebre, destrua, né, esse epistemicídio, esse racismo, né, esse semiocídio racista que vem nos prejudicando, né, já há 520 anos. Mãe Gê, gratidão profunda por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Mãe Gê. Um dos nossos maiores desejos aqui, né, com o Diáspora é que toque as pessoas, né, que a gente consiga provocar aí uma mudança. Então, que esse papo chegue aí em muita gente, que nas escolas, né, os coordenadores, os diretores também possam se conscientizar da importância do que a gente está trazendo aqui, para minimamente, né, abordar com respeito o candomblé como filosofia de vida, como cultura, cultura que pertence ao Brasil também, né? É direito de todos, de todas, de todos ter acesso de uma forma muito cuidadosa, né? Respeitando todos os fundamentos. Então, que chegue dessa maneira. Muito obrigada, agradecemos demais e um grande abraço para a senhora. Tudo de bom. Mãe Gê, muito obrigada por hoje, muito obrigada por esses seus ensinamentos, por todas as suas palavras, né? Que são sempre muito bem-vindas. E é isso, agradecemos por esta aula, mais uma vez, não me canso de dizer, né, como no outro episódio, é uma aula sempre poder te ouvir, e muito obrigada, tá? Obrigada a todos aí de casa, todos que puderam ouvir aí o nosso programa de hoje. Um beijo, salve, salve! Eu agradeço, né, foi um prazer ter batido esse papo com vocês. E aí eu continuo aqui na Estrada Engenheiro Marcilac, 5009, Sítio Sete Curva, Parelheiro, São Paulo. Qualquer coisa é só me ligar, né? Que a gente continua esse papo mais à vontade. Então, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Beijos para todas. Galera, só para informá-los, o Instagram da Mãe G. Nós temos o @7curvas, @7curvas, e temos também o @dosSantosGeniusi. Esses dois contatos vocês podem acessar e conhecer um pouco mais do trabalho da Mãe G. Que dose de garrafada, hein, amores e amoras? É isso, por hoje é só. Nova modelo. Nova modelo. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.